Pensamento carregado de revolta, é isso que alimenta minhas perspectivas. Transformei meu ódio em indignação, em rap subversivo de luta e revolução. Pra ver o caos contemporâneo tem que ter reflexão. Sair desamarrado com motivos da alienação, pra perceber a intencionalidade dos poderosos. Seu sistema de crueldade, seu controle ideológico. Seu admirável mundo novo, a sua frieza. Seu sistema de exploração, acúmulo de riqueza. Tira toda a miséria das guerras, conflitos. Acende por petróleo, um macabro genocídio. Devastação predatória do meio ambiente. A natureza mostra sua reação constantemente. Furacões, terremotos, catástrofes, epidemias, tragédias sociais são as que mais extermina. Nesse campo minado, nessa violência extremista, ataques, terrorismo, invasão imperialista. Degrada, bate a mama, envenena a alimentação, pra manter a ordem do sistema de exploração. Tirar a capacidade de reflexão dos povos, transformar o indivíduo em escravo dócil. Dominação psicológica é a arma mais eficaz. Um povo alienado e inofensivo demais. A ideologia do sistema te faz odiar. Diário oprimido e amar os opressores, genocidas, assassinos que quebram países pra expandir seus negócios, criar epidemia devastadora em laboratório. Agroquímica envenena sua mesa, sua mente, mistura sal da cáustica na produção de leite. A indústria alimentista faz fortuna de forma eficaz com a cruel carnificina de espécies animais, tipo um campo de concentração de extermínio. Só demonstra a estúpida lógica do capitalismo. A moderna vida social está no auge da decadência. Estratégia da classe dominante, controle e obediência. Te quero obediente, com medo e conformista. Se rebela, eu seja eterno escravo dessa ideologia tendenciosa. Pare, pense e reflita. Essa é a mesma estratégia do sistema nazista. Cruel carnificina, feita em Guernica. É a mesma lógica genocida das chacinas, feita pela polícia aqui na periferia. Uma limpeza étnica a mando da classe rica. Ensaios militares no campo de extermínio. Controle de população através do morticínio. Em vários lugares o ser humano virou cobaia. Extermínio de famílias em situação precária. O ser humano perdeu valor, virou objeto. Capitalismo é um sistema cruel, perverso. Ousa lutar, ousa vencer, insurgentes em combate. Façamos revolução, acabaremos a barbárie. Bandana na cara, punho cerrado. É insurgência do proletariado.